cada vai morrendo. Viver, o sol está nascendo. É tão bonito a gente ver daqui do morro. O amanhecer, o amanhecer. Olha que o amor vencido vai chegar juntinho com a luz do sol. Viver o sol, vem novo amor buscar. Estende os braços, vem amar. Favela sozinha, subindo no morro, olhando a cidade. É dela que a gente vê o sol nascer. Favela que eu amo tanto e que me faz sofrer. É dela que a gente vê o sol nascer. Favela que eu amo tanto e que me faz sofrer. A madrugada vai morrendo. Viver, o sol está nascendo. É tão bonito a gente ver daqui do morro. O amanhecer, o amanhecer. Olha que o amor bem cedo vai chegar juntinho com a luz do sol. Vem ver o sol, vem novo amor buscar. Estende os braços, vem amar. Favela sozinha, subindo no morro, olhando a cidade. É dela que a gente vê o sol nascer. Favela que eu amo tanto e que me faz sofrer. É dela que a gente vê o sol nascer. Favela que eu amo tanto e que me faz sofrer. É dela que a gente vê o amor nascer. Favela que eu amo tanto e que me faz sofrer. É dela que a gente vê.